A outra questão, por exemplo, é perguntarmos qual é nossa compreensão do ato de ensinar e qual é nossa compreensão do ato de aprender. E foi exatamente a partir de aí que eu disse a crítica a lo que eu chamei de educação bancária. Tu não podes ensinar nada a amar, tu tens que amar. A única forma que tu tens de ensinar a amar é amando. E o amor é realmente, eu creio que o amor é a transformação definitiva. Isto me diz novamente que há que partir, há que saber partir do nível onde o educando está, os educandos estão. Este é um nível cultural, ideológico, político. E por isso que o educador tem que ser sensível. O educador tem que ser esteta, tem que ter gosto. A educação é uma obra de arte. O educador tem que ser ético, ele tem que respeitar os limites da pessoa. Eu não posso entrar em ti e desrespeitar-te. Eu tenho que respeitar teus sonhos, de respeitar teus medos. Pelo jogo, devo também tocar em teus medos. Como é que psicoterapeuta age às vezes, psicanalista? Se tu trabalhas com um grupo metido no silêncio, há que encontrar um caminho para que ele rompa o silêncio. Agora, às vezes, nós outros não encontramos realmente, não há receitas para isso, não encontramos o caminho certo, o caminho certo para alcançar o miolo do silêncio. Se o grupo me quer escuchar, não posso negar-lhe minha voz. Pero em seguida, eu demonstro que necessito também de sua voz. Minha voz não tem sentido sem a voz do grupo. E eu evito e eu desafio. O ponto de partida da educação está no contexto cultural, ideológico, político, social de los educandos. Não importa que esteja este contexto echado a perder. Uma das tarefas do educador é reacer isto. Nesse sentido é que o educador é também um artista. Ele reace o mundo. Ele redibuja o mundo. Repinta o mundo. Recanta o mundo. Redança. El mundo.